olho pra você e eu sonho outra vez. Volto a acreditar no amor, o que Deus nos fez. Queria ser mais que um olhar, perdido na escuridão. Entre vozes de estranhos, segura sua mão. Mas a coragem, coragem, a coragem, segura sua mão. É a lembrança de um sorriso que foram momentos mágicos. Queria ser mais que um amigo, poder estar ao seu lado. Ficar mais perto de você, pois eu sei o seu valor. Da mesma bebida iremos beber, sentir o seu sabor. Entre doses e caprichos, a lua sobre o céu. Um desejo entre meus lábios se perdeu ao léu. Mas a coragem, coragem, a coragem, segura sua mão. Momentos mágicos. Queria ser mais que um amigo, poder estar ao seu lado. É a lembrança de um sorriso, e foram momentos mágicos. Queria ser mais que um amigo, poder estar ao seu lado. Tudo foi tão breve, e no carro você entrou. Apenas olhei seus olhos e nenhum adeus você deixou. É a lembrança de um sorriso e foram momentos mágicos. Queria ser mais que um amigo.